Isto é brega. Brega, brega. Isto é brega. Altos amassos, tô curtindo a minha moleque. Magalhães barata, agora é do Badala. A mesa tá lotada de uísque e gelada. Isto é brega. Galera da inteira, essa galera é do Badala. Só é festa, é GDI na parada. Tô curtindo a minha moleque. Magalhães barata, agora é do Badala. A mesa tá lotada de uísque e gelada. Isto é brega. Galera da inteira, essa galera é do Badala. Só é festa, é GDI.